vou contar pra vocês qual é o meu sonho. Acho melhor se preparar, porque o rap vai ser longo. Já quis ser astronauta, já quis ser policial, mas agora é algo sério, é algo real. Eu quero ser um máximo do rap nacional. Nessa hora que tu fala, que coisa banal. Banal pra você, mas nunca pra mim. Esse é meu sonho, eu quero isso sim. Eu tenho que lutar, tenho que concentrar, tenho que fazer isso pro sonho se realizar. Muitos me zoando, dizendo que eu não consigo, mas quando eu for famoso vão querer colar comigo. Também tem os parça que tão sempre me ajudando, esses daí eu não me esqueço. Valeu, manos, imagina eu no YouTube com milhões de acessos, sem esforço eu não chego. Tenho que ser honesto, imagina eu no YouTube com milhões de acessos, sem esforço eu não chego. Tenho que ser honesto, imagina fazendo shows por todo o Brasil. Todos iam falar, o moleque conseguiu. Eu não vou mentir, que eu não quero grana, mas eu quero mesmo é ter muita fama. Viver tipo patrão, só na ostentação, indo pra balada, colando com os irmão. Comprar minha RR em minha Santa Fé, vai andar sempre lotada, carregada de mulher. Eu sonho muito alto, mas ainda sou pequeno pro sonho se realizar. Vai levar muito tempo, não tenho gravadora, não tenho empresário. Pra quem vê de fora, sou só um otário. Vem ver de perto, pra ver como é que é, pra ver o meu esforço. Aí tu não quer, imagina eu no YouTube com milhões de acessos, sem esforço eu não chego. Tenho que ser honesto, imagina eu no YouTube com milhões de acessos, sem esforço eu não chego. Tenho que ser honesto, mas falar mal é fácil, pode parar de zoar. Se tu não gosta do rap, acho melhor não escutar. Um dia eu vou cantar junto com Racionais, já que é pra falar de sonho, bota um a mais. Sonhar não custa nada, vamos sonhar à vontade, para que um dia se torne realidade. A minha realidade é muito diferente, fico na escola pra estimular a mente, para que meus raps sempre fiquem maneiros. E no top 10 eu serei o primeiro, sempre aclamado aonde eu for, todos me recebendo com carinho e amor. Vou parar de sonhar, já sonhei demais. Olha a realidade, só tenho 20 reais. Imagine eu no YouTube com milhões de acessos, sem esforço eu não chego. Tenho que ser honesto, imagine eu no YouTube com milhões de acessos, sem esforço eu não chego. Tenho que ser honesto.